você, tirar você do meu pensamento. Em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando vem. Não sei tirar você do meu pensamento. Em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando vem. Vem como um passarinho que fez o ninho em meu peito, e agora não tem mais jeito. É ele que acende o meu coração. Vem como aquela flor que a gente assopra e flutua muito delicadamente, e deixa contente o meu coração. Não sei tirar você do meu pensamento. Em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando vem. Não sei tirar você do meu pensamento. Em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando vem. Vem como um passarinho que fez o ninho em meu peito, e agora não tem mais jeito. É ele que acende o meu coração. Vem como aquela flor que a gente assopra e flutua muito delicadamente, e deixa contente o meu coração. Assopra e flutua muito delicadamente, e deixa contente o meu coração. Vem como um passarinho que fez o ninho em meu peito, e agora não tem mais jeito. É ele que acende o meu coração. Não sei tirar você do meu pensamento. Em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando.